Bergen in, Roger Zandvoort, Algarve, Cafe Drive. Affirm. Okay. Oceania 312, não foi autorizado pelo centro, Romeo Fox 018, mantém a saída. Afirmativo, então negativo de 18 para manter a saída, o Oceania 6312. Controle Salvador, muito bom dia, o TIP 5221. TIP 5221, no contato da decolagem, vou para o nível de voo 200, saída Arbor. Saída Arbor, 200, TIP 5221. Seria possível liberar da restrição de uma centena a 15 milhas? Nós passaríamos lá no 085. Liberado. Eu lhe agradeço muito, TIP 5221. Prossiga. Confirme transponder, Romeu Oscar Bravo. Gente, reporte visual para o local de pouso. TIP 5221 no voo Elefa. Voar Elefa, TIP 5221. Muito obrigado. Oceania 6311, chame Recife, 12545, alterno 12885. Oceané 6312, chame Recife 12545, alterno 12685. 2545, Oceané 6312, obrigado. Estabilizado LS, Reina 10, voo no 072. Voo no 072, chame a Torre 1, 1836. 2611 0. Salvador, bom dia. Voo 1982, Voo 982, essa identificação desce para o nível de voo 050, chegada Mari. para o 0.500 MHz ou 1 na nossa. Controle Salvador, bom dia, de TAM 3304. TAM 3304, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 360, saída Arbor. 360 na Arbor. Trip 5221, no voo direto, Vitória da Conquista. Trip 5221, copiou o controle. Prossiga, controle. 5221, na sua escuta. Trip 5221, no voo direto, Conquista. Está presente, direto, Conquista, Trip 5221. Trip 54 no 4, acione a identificação, desce para o nível de voo 060, chegada máxima. Afirmo. No ideal de descida. Negativo, mantenha a chegada. Romeu de Cabral, frequência livre. TAM 3304, voe direto telefone. Pascal, para Salvador? Ok, o 737 me informou que o senhor não possui plano, o senhor passou um afio, mas que ele não copiou o que o senhor vai passar agora pra gente, não é isso? O senhor tem ciência que a Terminal Salvador não aceita plano de voo fio, confere? 3304 da TAM, voe na proa de Alefa. Alefa, 3304. Afirmativo, só tem uma TR-72, a posição de 12 horas em 6 milhas e meia, 115 é o nível subindo com deslocamento sul. Afirmativo, tem um peso 3304. Controle Salvador, Romeu, Romeu, November, bom dia. Romeu, November, contato radar, subiu para o nível de voo 270, saída PUCA. 270, saída PUCA, Romeu, November. Papatango, Zulu, Oscar, Alfa. Prossiga com o plano. Zulu Oscar Alfa, tendo código 0264. Gol no 982, desça para 2000 pés, ajuste no 096, autorizado ILS, posto estabilizado. 2000 no 096, posto estabilizado, ILS, gol 1982. Livrando 150 para o 060 5414. Gente. Trip 5221 no Chame Recife no 260. Controle Salvador, bom dia. 4299 da Azul decolou. Então 3304, chame Recife no 260. 1260, 3304. Azul 4299, contato radar na decolagem, se for para o nível de voo 360, está presente voo letra. Sobe para o 360, presente voo Leda, 4299, obrigado. Trip 5414, voo ITAP. Confirma ITAP? Afirmo, trip 5414. ITAP, 5414. 5-4 no 4, confirme seu indicado. 2-4-0. Gente, mantenha até Duna. Pantera, pode voar Duna? Autorizado. Duna, C4 no 4. Controle Salvador, bom dia, sou 3859. Sou 3859, bom dia, contato radar, sou para nível de voo 360, saída da Eulita. 360, da Eulita, 3859. Papá Romeu, Romeu, Romeu, November, chame Recife, 12545. Gol no 982, complete aproximação, chame a torre 118 decimal 6. Bono 888, acendo identificação, desço para o nível de voo 060, chega da Mari. Identificado, desço até o 060 na Mari, Bono 4 no 4, desça para 2.000 pés, ajuste no 0 no 5, autorizado DLS, reporte estabilizado. 2.000 pés, com 0 no 5, chamará estabilizado, trip. Prossiga. Confirme, 085. Suba e mantenha 085, Zulu Astral. Azul 4299, chame Recife no 251, alterno 13325. 251, 3325, muito obrigado, um bom dia. Bom dia. Voo no 888, desça para nível de voo 050. Voo no 888, voo ITAP. Oceané 6250, acendo identificação, desça para nível de voo 060, chegada base. Na 3859, chame Recife, 1251, alterna 1-3325. Na 3859, Recife, 251-3325. Mike Eco Kilo. Prossiga. Virando à direita, direto, Manati, meu pé. Mike Eco Kilo, no meu pé, condições visuais, direto, Manati. Kilo. Estabilizado, Tripo. Tripo 54 no 4, complete a aproximação, chame a torre 1 no 8 decimal 6. 18 meia, obrigado. Dia controle, web 5811. Web 5811, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 360, sai da Arbo. Arbo 360, quando possível, Dadro. O Manati é o Mike Eco Kilo. Prossiga, Mike Eco Kilo. Gol no 888, desça para 2.000 pés, ajuste no 06, autorizado de LS, reporte estabilizado. 2.000, PID 16, reporte estabilizado, gol no 888. Natal 9911. Contato radar na decolagem, se voltar no nível de voo 310, saída Momo. Na saída Momo, sobe para 310. Possibilidade de coordenar direto o frote? Aguarde. Obrigado. Controle Salvador, objeto 589. Prossiga. Possível voo Elefa da presente? Negativo, mantém o perfil da saída do objeto 589. Mantendo o perfil, objeto 589. Total 9911, Centro Recife não autorizou direto para ti, mantenha o perfil da saída. Ah, que pena, obrigado. Oceané 6250, desça para 3000 pés, ajuste no 0 no meio. Gol 1888, complete aproximação, chame a torre 1 no 8 decimal 6. 26, daqui a pouco.